Pastor Abe colocou no seu, na sua ministração, três pontos distintos. Primeiro, não devemos nos conhecer a nós mesmos segundo a carne. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o quanto nós erramos, o quanto nós pecamos, nós sabemos nossas dificuldades, nós sabemos o quanto nós somos complicados, nós sabemos. Mas o Senhor vem e nos ensina, filho, você tem que saber que Cristo habita dentro de você agora. Você não é essa carne, você não é esta alma, você é um ser espiritual que agora é templo do Espírito Santo. O seu espírito é agora habitado pelo Espírito de Deus. Ele nasceu de novo e é o Espírito de Deus que vive em você. Por isso Paulo diz em Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então você vai olhar para você mesmo, mas olha para quem você realmente é. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Sou uma nova criatura por causa do poder de Jesus. Fui transformado e eu não posso olhar para mim do mesmo jeito que eu tenho olhado. Errei de novo, pequei de novo, fiz de novo, eu sou uma tragédia, eu sou aquilo. Não, eu sou cheio do Espírito Santo. Segundo ponto, e aí ele foi por muito tempo, mas eu quero apenas destacar algumas coisas. Não devemos conhecer aos irmãos segundo a carne. Não devemos conhecer as pessoas. Isso exige fé, isso não é dessa dimensão do mundo, irmão. Se nós formos ensinar isso a um grupo de incrédulos, eles vão falar assim: que absurdo, que besteirada, que coisa. Não é assim. Mas se estamos verdadeiramente querendo caminhar com Jesus e aprender de Jesus, nós vamos ter que aprender o que verdadeiramente é a verdade. E se tomamos isso como a verdade, então nós tomamos como o centro da nossa vida, então seremos libertos. Se tomamos isso como até um conceito, uma doutrina, um ensino bíblico, mas não tomamos como a verdade, isso não se torna imperativo na nossa vida. Isso se torna um conhecimento, mas a gente não aplica no dia a dia. Mas se tomamos como a verdade, não quero saber de mais nada, eu vou passar a pensar assim, eu vou passar a viver assim, eu vou passar a aplicar assim. E estávamos compartilhando sobre isso lá no restaurante, chegou um garçom e perguntou: mais alguma coisa? E o Azaf disse assim: você pertence a Deus, você é um homem de Deus, você é de Jesus. Eu não, eu sou do meu pai e da minha mãe. Você é de Deus, você será alcançado pelo amor de Deus. Não, eu sou da minha nega. E ali ficou explícito como é impossível um homem carnal compreender as coisas espirituais. É o que Paulo diz: o Espírito do homem conhece todas as coisas do homem, o Espírito de Deus conhece todas as coisas de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não conhece as coisas de Deus. O homem carnal tem todas as coisas como loucura, porque ele não discerne as coisas espirituais. E o homem carnal não é o que não é evangélico. O homem carnal não é o que não é crente. O homem carnal é qualquer um de nós que vive na dimensão só da carne. Nós acusamos muito de carnal, de ímpio, os outros que não são evangélicos. E fazemos a mesma coisa que a Igreja Católica fez por anos. Só há salvação dentro da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não há salvação. E nós evangélicos criticamos muitas vezes os católicos porque fizeram isso, mas nós muitas vezes estamos fazendo isso na prática. Não, se você não é evangélico, você não é salvo. Como se só dentro da Igreja Evangélica houvesse salvação. E não é isso. Tem muita gente dentro da Igreja Evangélica que não vive assim porque nunca teve o Espírito de Deus dentro de si. Nunca foi transformado numa nova criatura. E se eu fui transformado numa nova criatura, saiba você, a cada dia Deus vai querer me ensinar isso aqui. Você vai ter que passar a ver como eu vejo. Se não, você não é nova criatura coisa nenhuma. Porque se você é nova criatura, você não vai enxergar mais como a velha criatura enxergava todos os homens. Não vai enxergar a si mesmo como a velha criatura enxergava a si mesmo. Eu sou assim, eu não presto, eu não sou aquilo. Ou então o contrário: eu sou tal, eu sou poderoso, ninguém, eu que posso, eu que sei, eu que... passamos a enxergar Cristo em nós. E temos que tomar isso como a única verdade, a absoluta verdade, e vivermos isso e seremos libertos de tanta coisa, irmão. Tanta coisa. Como um bom mineiro, eu estava sentado numa das reuniões, e muito gaúcho, e muitos tomando chimarrão. E aí eu vi um irmão perto de mim pedindo ao outro chimarrão. E rapidamente, irmão, é impressionante como nossa mente funciona mineiristicamente. Ou se a gente não quiser abordar com mineiro, porque pode ser que tem outros aqui que não são mineiros, mas como nós, como homens carnais, funcionamos na nossa mente de uma forma tão limitada que não é a forma de Cristo. Então eu já fui pensando assim, gente, eu não faria isso nunca. Será essa pessoa está querendo dar mesmo o chimarrão? E de repente ela ficou constrangida. E eu não vou pedir, eu não vou pirrar, eu não vou. Eu fiquei com vontade de tomar o chimarrão. Até a hora que eu falei assim, não tomo mais chimarrão, porque deve estar quente demais, aí eu vou ter problema, vai queimar minha boca, eu não quero chimarrão. E fiquei olhando, e o irmão passou o chimarrão para o outro, e aí ele tomou, e aí eu ouvi o barulhinho da água acabar, e aí ele devolveu a cuia, e aí o irmão vai lá e põe mais. E aí esse irmão encheu mais de água, e um outro irmão pediu. Eu falei assim, coitado desse rapaz, ele deve estar assim, chateado, porque... Aí o outro, e eu fui acompanhando, o outro irmão terminou, deu o barulhinho também, aí devolveu a cuia. Na hora que ele devolveu a cuia para o dono legítimo pegou a garrafa de água quente no chão, olhou para o primeiro irmão e encheu a garrafa, encheu a cuia. E eu pensei comigo, ele deve estar olhando para o irmão, com receio do irmão pedir de novo. Olha, irmão, isso não acontece assim de uma forma, uma estrutura pesadona, um raciocínio. Isso é um sopro de pensamento dentro de todos nós, em inúmeras situações. E aí Deus falou comigo. Eu estava julgando aquele irmão. Eu estava deixando de ser como Jesus com aquele irmão. E Deus permitiu que eu visse tudo isso para aprender essa lição. Aquele irmão olhou para o primeiro irmão que pediu, e ele olhou, eu achei que ele estava olhando desconfiado. Será que vai me pedir de novo? Será que eu vou poder beber dessa vez? Ele encheu a cuia e chamou um por um e pediu, chama ele aí. E chamou o primeiro irmão de novo e ofereceu a cuia de novo. Aquilo me quebrou, que me julgou por terra. Eu falei, Deus do céu, como pode ser um homem tão desconfiado? Como a nossa mente pode viver tão desconfiado do outro? Como eu estou longe de ser como o Senhor. Que lição esse irmão me deu. Eu certamente teria guardado, escondido, e de repente, não, deixa quieto aqui, porque já beberam, né? Já, daqui a pouco não tem água para mim. Ele fez exatamente o contrário. Você quer mais, irmão? Eu aprendi, eu tenho que olhar para esse irmão de outra forma. Eu tenho que olhar para mim mesmo de outra forma. Eu tenho que ser mais tranquilo, menos estressado, menos preocupado com o mundo de coisas e com o que o outro está pensando, com o que o outro está sentindo. E ser mais amável, eu tenho que ser como esse irmão foi. Eu preciso ser. E isso tem muito mais valor do que tudo que eu já fiz, Deus. Tudo que eu ainda posso fazer.